Alberto 3895 para Guarulhos 360. Só um instantinho. Solo, o papapapá, November Tango X-Ray, 5 horas e meia, 4 a bordo, pronto para o táxi. November Tango X-Ray, está livre o táxi, chame a torre em 18:30 para decolagem no ponto de espera da 10. 18:30 no ponto de espera da 10, Tango X-Ray. Está autorizado nível 3895, está na escuta para cópia? Está sim, 3895. Autorizado nível 360 para Guarulhos pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é 5157. O controle opera em 119.35. Cotejo. Autorizado Guarulhos, 360. Saída Gole, Gonza, pela Upper Whisky 58. Transponder 5157. O controle 1935, TAN 3895. Correto, TAN 3895, chama para o push e acionamento no portão 1. Chamará para o push e acionamento no portão 1, TAN 3895. Do Gol 1977 com a informação Romeu, autorização Porto Seguro. Ok, 320 para Porto Seguro, já autorizado, tá, aceita? Aceita, vamos lá. Então o Gol no 777 está autorizado Porto Seguro, nível 320 pela Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição de Né. O transponder é o 5163, o controle 1935, cotejo. Espera 10 pronto. 77. Correto, só confirmando 5163 é o transponder, chama para o push acionamento, o Gol no 777. 5163, confirmado. November Tango X-Ray. November Tango X-Ray decola aos 34, controle 119-35. Controle 119-35, bom dia. Bom dia. November Tango X-Ray, contato radar. Suba e mantém nível 280 no perfil da saída voz. 280 no perfil da Gode. Estimativo, vigilância da November Tango X-Ray. Serra Novembro, Bravo Uniforme, 080, confirma. Bom dia, está pronto para cópia, baixa. Ok, só um instantinho, coordenação e cópia. Confirme a distância da localidade? Positivo, fica a 220 milhas lá na Real 271. Ok, gente, só um instante para coordenação, concentra. É, ficou, tá, obrigado. 0060, trânsito 10 horas, 11 milhas, bombom posto, passando 340 e subindo com a 73 da Oeste. O LS X-Ray para a pista 10, objeto 7740. Desce via até 4000 e com 1015, o 6740. Pode voar, dona, dá presente? Prezado, inicialmente TAP, da presente, objeto 6740. TAP, obrigado, 6740. Controle 1935, quanto é isso? Olhei para aquilo, Rolando, aprovado, para a programada no 020, até 40 milhas, após 028. Poder falar 97, direita na Gorda, após direto, 527, transponder, 1935, controle, olhei para aquilo, Rolando. Estou aqui no Zulu, correto, pressionamento, táxi, decolagem, a torre 186, o QNH agora é 1015, qual é o POB do Zulu? Está com 3 a bordo, já chamar 2, né? Três a bordo, bom voo, boa tarde. Dessa via, chegada Mari, para o 050, aguarde LS X-Ray, bicho no 0, ajuste no 015. Bom dia, aqui Zulu, autorizado acionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte para ingresso no 7. Tango X-Ray, sub, mantém agora nível 1960, restrito pelo centro, e chame o centro na frequência 1288. Chama o centro 288, restrito 1960, Tango X-Ray. Firma. Autorizado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem, Lima Kilo Zulu. Salvador. Bom dia, essa é 3191 para o Galeão, autorização. 3191, bom dia, eu tenho já aprovado 360 para o Galeão, aceita? Afirmativo, prossiga. Soltan 3191, autorizado para o Galeão, nível 360, aerovia Upper Zulu 14 até Toquim, após Upper Alpha 317. A pista em uso é a 10, decola com curva à direita, saída da EL Transição Bless. Chama o controle 1 no 9.35 e o transponder é o 5166. Cotege. Consciente, está 3191, autorizado Galeão, 360. Depois o Luno 4, de Toquinho, após Upper Alpha 317. Pista em uso é a 10, curva à direita, da EL Transição Bless, 1935 e 5166. Correto, tá 3191, no chame pronto para o push e acionamento. Chamaremos. Solo Salvador, 9777 da Gol, pushback e acionamento no gate 4. Tá livre, Gol no 777, chama para o táxi, QNH 1015. Livre, chama táxi no 777-1015. Pés é posse próximo ao Ceasa, Papa Romeu mais papalinho. Vai pegar o destino para fazer um pouso do bairro aqui de Vasco da Gama, confia? Sente aciona o código, posição normal, mantém sob regras de voo visuais. Poste passando aí o Monte Serra, Papá Romeo, mais Papá Lima, o ajuste em Salvador no 0, ou no 5. Esta posse, a posse passa na lateral de moto, se rápido seguindo para baixo da gama, o mais papalhão. Corredor Axé, o meu pés até lá, o controle 1935, o transponder é o padrão 0120, cotejo. O objeto 1740 autorizado, final RDS. Autorizado, final RDS, vai reportar a estável 6740. Lima Kilo Zulu, suba e mantém nível 040 na Gole. Lima Kilo Zulu. A 40 na Gole, Lima Kilo Zulu. Então, temos voo até a volta, o X-Ray Fox Track. Já, até a volta. Bravo Oscar, prossiga. Tá na proa de Amã, cruzando 150, descendo pra 110. Romeu Bravo Oscar. A gente desça para o nível 060 na chegada Amã, via ajuste 1015, aguarde LS X-Ray, pista 1-0. Romeu Bravo Oscar. Gente, Oscar, um abraço, Tom Jones. Abraço. Mas estava em LS, o 6740. Oi, 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado, 6740. O CR 4530, desse mantém 2000 autorizado, final LS X-Ray. Azul 4060, desse mantém 5000. Para 5000, azul 4060. Aqui é Alfa, Ponte Sérgio, 18.612, e obrigado, bom domingo. Comente. Bravo, Bravo, Bravo, para acionamento. Bravo, X-Ray Foxtrot, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Bravo, X-Ray Foxtrot, reportará para o táxi. Inicie redução para 210 nós para sequenciamento, número 3 na aproximação. Dá um no zero, pronto. Gol no 777, a linha e mantenha no zero após o webjet. A linha bateu no zero, no 777. A senhora. A 4 milhas do destino aqui. Já visto ele ponto para pouso? Ainda não, senhor, mas estamos na final para pouso. Gente, caso negativo, não estabeleça contato devido à altitude, frequência livre, não há tráfego a reportar. Mais papai. Positivo, vai chamar para nova decolagem após para Salvador. Azul 4060, descendo até o 50, então o tráfego para o nível 040, na posição de 1 hora e 16 milhas, rumo oeste, cruzando o nível 030, a aeronave está subindo até o 040, serra na 402. Seguinte, descendo então a 5 mil, positivo? Firmo, Lima Cruzulu, tráfego, posição de 11 horas, 13 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 190, em descida para o 050, é o Embraer 190, Lima Cruzulu. O Lima Cruzulu está ciente do tráfego. Azul 4546, chame Recife 2545, alternio 2025, 4 3 8, tá aceita? 360, por gentileza. Fiquei 3 metros, Azul 4060, seu vetor. Estabilize na proa 40, desse mantém 5 mil, limite ao localizador. Proa 40, 5 mil, localizador, 4060. Gol no 777, decolou aos 52, chame o controle, 199, decimal 35. 1935, um bom domingo aí. Igualmente. É nóis. Controle Salvador no 777 da Gol. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, vai para ação para sequenciamento, esquerda proa 080, limite é a radial 300 Salvador. Esquerda 080, limite é 300 Salvador, Romeu Bravo Oscar. Controle o Lima, aqui o Zulu vai atingir o 40, está visual com o tráfego da Azul, autoriza para seguir a subida? Mantenha 040, aguarde para subida, o Lima, aqui o Zulu. Positivo, aguardando o Lima, aqui o Zulu. Controle Salvador no 777 da Gol, boa tarde, decolado, curva de aí. Voo no 777, contato radar, subo para o nível 320, saída da Elta, transição de Neto. 320, autoriza para onde da Elta, presente? Mantenha o perfil da saída, voo no 777. Manterá, no 777. Azul 4060, desça para 2000 pés, ajustou no 095. 2000, ou no 095, está livre o localizador nessa proa? Afirmativa. Força aérea 4530, estabilizado. Completo final, chame torre 118 com 612. Patrulha Romeu Bravo Oscar. Siga. Possibilidade da partida presente, modificar o plano e prod da rotatória para pouso 117, Romeu Bravo Oscar. Afirma, Papá Romeu Bravo Oscar, plano modificado 1454, desça para 1500 pés, ajustando 015 na prova da rotatória. Oscar. Afirmativo, toda a extensão. Sinal LS X-Ray, reporte estabilizado. Chamarei estabilizado, 4060. Lima Quilo Zulu, suba e mantenha nível 080. Atualizado na extensão a 080, Lima Quilo Zulu. Indicada. Estou agora 180 nós, reduzindo para mínima. Sente, informo que o tráfego que o precede, um Mike 326, na final, na suposição de 12 horas, 7 milhas. Você me autoriza então 360 aqui pela esquerda, até bom mesmo para perder a altitude, foi um pouquinho alto? Acredito que seja rápido, não vai demorar muito tempo não. Ok, sente. Ok, iniciando 360 pela direita, 4060. Bravo Oscar indicada. 220, Romeu Bravo Oscar. Sente, inicie redução para 1809, já posso faltar para visual com a pista. 3, ok, então vai contornar a ilha Gramado aí, ingressar à direita via Índia e após ingressa Juliette, parte 3, ok? Índia Juliette, parte 3, 3895. Positivo. O 6740 observando a aeronave da TAM em táxi, ingressa Juliette, portão 4. Observando TAM para o portão 4 via Juliette, 6740. Azul 4107, cópia? Chega. Azul 4107, autorizado para o Rio de Janeiro, nível de voo 360 via Aprilisk 50.